Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Eduardo Ferro Rodrigues será a cabeça de lista de José Sócrates pelo Circuito de Lisboa nas próximas edições do dia 5 de junho. O anúncio foi feito no passado sábado, no Congresso do Partido Socialista, que se realizou em Matosinhos. A Terra voltou a tremer em Ibaraki, no Nordeste japonês, num sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter. Não, esta não é notícia de sexta-feira. É notícia de um sismo registado há 2 horas e 50 minutos, sensivelmente. A central nuclear de Fukushima, muito perto do epicentro deste novo tremor de terra, foi evacuada devido a um alerta de tsunami, entretanto levantado. Mas, porque o abalo cortou a energia elétrica da central nuclear, a central continua evacuada até que se meçam os riscos de intervenção humana, neste momento, em Fukushima Daiichi. Continuam as picardias entre Palestina e Israel. Hoje, Israel disparou sobre a faixa de Gaza, fazendo 4 vítimas mortais e deixando outras tantas pessoas feridas. Estes disparos estão relacionados com o míssil antitanque que foi disparado sobre um autocarro escolar israelita pelo Hamas, diz o governo israelita. O míssil, como disse, atingiu um autocarro escolar, ferindo 2 adolescentes, um deles de 13 anos, com gravidade. Na Costa do Marfim, os confrontos entre as forças de Gbagbo e Ouattara continuam nas ruas. Na Líbia, centenas de pessoas manifestaram-se contra a proposta da União Africana num cessar-fogo. Os manifestantes recusam qualquer negociação, a menos que Muammar Gaddafi abandone o poder. Começa a afastar-se a hipótese de suicídio da modelo brasileira Jéssica Vitorino, de 17 anos. A jovem, residente em Portugal, caiu de um 15º andar no Parque das Nações. A casa era propriedade do namorado com quem vivia. Foram, entretanto, divulgados os resultados da autópsia e uma carta supostamente escrita por Jennifer. Os pais da jovem dizem não reconhecer a letra da filha na carta, que dizia, entre outras coisas, que pretendia cometer o suicídio, pois estava farta dos maus tratos do namorado. Os médicos encontraram no corpo autopsiado sinais evidentes de agressão, como hematomas. As polícias, portuguesa e brasileira, suspeitam do namorado, empresário na área da moda, que confirma o ato suicida da jovem de 17 anos. Sindicato dos Médicos da Zona Sul alerta. Os médicos dos hospitais Garcia de Horta em Almada e Curri Cabral em Lisboa estão a trabalhar além do limite. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva terá lugar na edição de hoje, às 8 horas, do Desporto Antena.